é de vagabundo. O grave que abala, invade, quebra com tudo. Na real, é só na moral, tiozão. Tamo de volta, tipo soldado na prontidão. Na picadilha mesmo só, visando a vitória. Um vídeo a quem lutou, percorreu e fez história. Snipe louco, tipo estilo guerreiro. Eu fecho com certo, não os cachorreiros, então vai. É sem neurose pra quem quer seguir. Não adianta, som das ruas foi aonde eu aprendi a viver, a lutar. Com ideias em conflito, mas uma coisa eu te digo: é compromisso. Foi batucando lá, tô subindo as ladeiras. Que eu fiz o rap rabiscando essa letra. Então entenda, entenda o que eu posso fazer. Mais uma vida, outro rap, outra missão pra vencer. E eu escrevo pra sonhar, eu vivo pra rimar. Enquanto os versos sair, ninguém vai me derrubar. Eu já cheguei até aqui, não é agora que vou parar. Minha intenção é uma só, é pelo certo, rapá. Eu escrevo pra sonhar, eu vivo pra rimar. Enquanto os versos sair, ninguém vai me derrubar. Eu já cheguei até aqui, não é agora que vou parar. Minha intenção é uma só, é pelo certo, rapá. Dia, perna solo, observando a vida. Vejo vários cocais, se perde na corrida, tio. Mas tamo aí, novamente pra dizer: mais forte do que nunca no meu proceder. Independente do que for, a gente não esquece da favela, dos maninhos que sempre fortalece pro ré. Acende o beck, deixa a fumaça subir. Aqui é o rap, é nós que vamos invadir. No estéreo, bombando de quebrado e quebrado. Eu falo sério, cê ri e pensar que é piada. Mas não, não vou trair minhas convicções. Por grana, por fama, por puta, por multidões. Pra quem pensou que tava morto, era somente caô. Aqui o rap exemplifica, sempre fica quem eu sou. É, é desse jeito assim que eu vou levando. Soldado do rap, na guerra sempre gladiando. E eu escrevo pra sonhar, eu vivo pra rimar. Enquanto os versos saem, ninguém vai me derrubar. Eu já cheguei até aqui, não é agora que vou parar. Minha intenção é uma só, é pelo certo, rapá. Eu escrevo pra sonhar, eu vivo pra rimar. Enquanto os versos saem, ninguém vai me derrubar. Eu já cheguei até aqui, não é agora que vou parar. Minha intenção é uma só, é pelo certo, rapá. Eu vivo pelo certo. Eu vivo pelo certo. Eu vivo pra rimar pelo certo, rapaz. Eu vivo pra rimar. Eu vivo pra rimar. Pelo certo, rapá. Pelo certo, rapá.